me leva pro pelourinho. Menino, me leva pro pelo. Menino, me leva pro pelourinho. Menino, me leva pro pelo. Me guia quando eu ficar sozinho. Os becos inquietos de Salvador. Me guia quando eu ficar sozinho. Os becos inquietos de Salvador. Menino, me leva pro pelourinho. Menino, me leva pro pelo. Menino, me leva pro pelourinho. Menino, me leva pro pelo. Me guia quando eu ficar sozinho. Nos becos e cantos de Salvador. Me guia quando eu ficar sozinho. Nos becos e cantos de Salvador. Me presta esse dom de saber do poder sanguiné. A cura que tantos procuram pros males do amor. Tem gente que jura por tudo que nunca provou. Me leva que eu também sou de fé. Também posso tudo se Deus quiser. Me leva que eu também sou de fé. Também posso tudo se Deus quiser. Vem cá menino, menino me leva pro pelourinho. Menino me leva pro pelo. Menino me leva pro pelo. Me leva pro pelo. Me guia quando eu ficar sozinho. Nos becos e gritos de Salvador. Me guia quando eu ficar sozinho. Nos becos e gritos de Salvador. Me presta esse dom de saber do poder sanguiné. Cura que tantos procuram pros males do amor. Tem gente que jura por tudo que nunca provou. Me leva que eu também sou de fé. Também posso tudo se Deus quiser. Me leva que eu também sou de fé. Também posso tudo se Deus quiser. Venha menino, menino me leva pro pelourinho. Menino me leva pro pelo. Menino me leva pro pelourinho. Menino me leva pro pelo. Me guia quando eu ficar sozinho. Nos becos e quintos de Salvador. Me guia quando eu ficar sozinho. Nos becos e quintos de Salvador.